volte a sintonizar o mais completo noticiário matinal novamente amanhã às 7 horas. Rádio Difusora Trifásio, desde 1951, aproximando o ouvinte, divulgando nossa região através da música, esporte e notícia. ZYK 313, Difusora Trifásio, na frequência de 1350 kHz. O som que conhece e abraça toda a região celeiro. Atenção, agricultores preocupados com a cigarrinha do milho. Lhes apresentamos uma boa solução, o manejo biológico. A BMF TecBio, empresa especializada em tecnologia biológica, lhe oferece produtos com excelente eficiência e controle de insetos. Proteja sua lavoura de milho e garanta bons resultados. A BMF possui uma equipe de profissionais capacitados para lhe prestar uma boa orientação técnica. Estamos à sua disposição. Em breve, estaremos atendendo em nova unidade em Bela Vista. Para contato, telefone 55 99958 2331. Atenção, clientes Unimed em Três Passos e região. Agora você conta com serviços da clínica Vista Laser, especializada em oftalmologia. 15 anos de serviços. No centro de Três Passos, na rua Salgado Filho, próximo à prefeitura. Cirurgias de catarata com implante, das mais avançadas lentes intraoculares da atualidade. Exames computadorizados e tudo aquilo que seus olhos precisam para uma visão saudável. Atendimento dos doutores Jackson Jacques de Castro e doutora Marciele Pazinato. Vista Laser Oftalmologia. Agendamento de consultas, ligue 3522-3459. Atende pelos convênios Unimed e CISA. Pensou em dentista? Lembrou Clínica Topázio Odontologia e Saúde. Uma das melhores equipes de dentistas da região. Dr. Kleber Kunzler e Dr. Alisson Steffens. Além de outros especialistas que compõem a equipe Topázio, oferecendo a você odontologia de ponta com os melhores preços. Aqui o seu sorriso está em boas mãos, pode confiar. Implantes dentários, facetas de porcelana, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal com microscópio. Agende agora uma avaliação. Qualidade e segurança para sorrir é na Clínica Topázio em Três Passos. Estamos localizados próximo à Praça da Bandeira, em frente à Óptica Brus. Celular com WhatsApp 99917-9245 ou 3522-1137. 7 horas e 30 minutos. Tem um Magalu, tem um Magalu. Se é novidade, tem um Magalu. Se é variedade, tem um Magalu. Preço de verdade, tem um Magalu. Pode olhar que tem, tem um Magalu. Chegou em sua cidade e região o fantástico óleo de avestruz, um superproduto em cápsulas e gotas que aumenta muito rápido a sua imunidade, fazendo com que seu corpo vença os problemas de saúde. E o melhor, em poucos dias você já vê os resultados. O óleo de avestruz é eficaz no tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas, no controle do diabetes, no alívio das dores nas pernas e na coluna, combate a asma, bronquite, cistite, artrite, artrose e gastrite, problemas de pedra nos rins, fígado, intestino, hemorroidas, osteoporose e psoríase. Combate a depressão, fibromialgias e perda de memória. Baixe os triglicerídeos e o colesterol ruim, protegendo seu coração. Programa No Sítio da Caracura. A Comercial Agropecuária Caracura apresenta na Difusora No Sítio da Caracura. Sim. Senhor produtor de leite, o equilíbrio nutricional do seu rebanho é o grande segredo para a conquista de altas produtividades leiteiras. As rações Cotricampo são a complementação alimentar que você precisa colocar na dieta alimentar do seu rebanho. Você trata e o resultado aparece. As rações Cotricampo você encontra nas agropecuárias Caracura de Três Passos e Tenente Portela. A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas, transcendendo o próprio movimento gaúcho. E já que estamos no mês do Dia do Gaúcho, quero lembrar a você, amigo cliente, da Comercial Agropecuária Saracura. E temos uma infinidade de produtos para você, como botas, alpargatas, gamelas, discos, panelas de ferro, espetos, grelhas, churrasqueiras, facas, gairas e muito mais. E não esquecendo do seu cavalo, temos ferro para uma boa ferradura, sais minerais, agora sal mineral em pedra, racões e muito mais. Portanto, não deixe de fazer uma visita comercial agropecuária Saracura, em Três Passos, no bairro Pindorama, em frente ao Parque do Lago, e em Tenente Portela, em frente à Praça do Índio. Saracura, nossa tradição, sua segurança. Momento tradicionalismo gaúcho. Aproveite as condições especiais e não perca o costume de cuidar da sua saúde. Esse é o momento de reafirmar nossas tradições, redobrando os cuidados. Então, aproveita. Carência zero em consultas médicas para novas contratações neste mês de setembro. Se interessou, conta com a gente. 533-319700. Opção 3 no WhatsApp. Unimed Noroeste RS. Cuidar de você. Esse é o plano. A ciência está por trás de cada novo passo que o mundo dá para o futuro. Da reflexão acerca dos contextos históricos, a transformação diária na busca do desenvolvimento e da evolução humana. O conhecimento abre novos caminhos, impulsiona possibilidades de carreira e expande os horizontes para novas experiências. O mundo está mudando. Você está preparado para fazer parte do futuro? Acesse unisvi.edu.br e saiba mais. Mestrado e doutorado no invista na sua evolução. A Casa Americana de Três Passos, empresa com mais de 57 anos, vai encerrar suas atividades e está com descontos imperdíveis em confecções, cama, mesa e banho. Aproveite Casa Americana, no centro de Três Passos, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3522-1360. Três Passos tem supermercado Rock. Muitas ofertas e promoções em todos os departamentos. Vá conferir com a maior segurança, pois o Super Rock segue rigorosamente os protocolos garantindo aos clientes carrinhos e cestinhas higienizadas, álcool em gel à disposição e muitas ofertas, promoções e condições incríveis. Confira as gostosas.